Esta fotografia poderosa em preto e branco apresenta um momento de rara intimidade e expressão humana no meio do caos do garimpo de Serra Pelada. Em um enquadramento fechado e dramático, vemos dois garimpeiros lado a lado carregando pesados sacos de terra ou minério sobre os ombros. Os corpos estão cobertos de lama, os rostos marcados pelo cansaço, pelo suor e pelo esforço contínuo. O jovem à esquerda olha diretamente para a câmera, com um leve sorriso nos lábios e um olhar intenso e penetrante. Sua expressão é ambígua, ao mesmo tempo desafiadora e curiosa, talvez um gesto de orgulho diante da dureza da vida. Ao lado dele, outro garimpeiro mantém os olhos fechados, a testa franzida, apoiando o peso do saco com uma das mãos. Sua expressão é de concentração profunda ou exaustão silenciosa. A imagem captura o contraste entre dois estados de espírito: a presença consciente, quase vaidosa de um, e a introspecção silenciosa do outro. É um retrato comovente da humanidade no meio da adversidade, homens anônimos, porém profundamente individuais, enfrentando juntos a brutalidade da mina. Com sua lente sensível e precisa, Sebastião Salgado eterniza aqui não apenas o trabalho árduo, mas o vínculo entre corpos, gestos e emoções em uma das experiências mais extremas da vida brasileira contemporânea.